Se não sou eu, vai ser quem? O amor dele. Só você não percebeu que só tem eu. Me esquece não, ainda tô aí dentro do seu coração. Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor, escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? Você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor dele. Só você não percebeu que só teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só sou eu, vai ser quem? O amor dele. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor dele. Só você não percebeu que só tem eu.